Porque sendo um associado, você ajuda milhares de pessoas a terem a verdadeira experiência com Deus. Sendo associado, você torna-se também um evangelizador e ajuda nossas obras sociais. E você pode tornar-se um associado agora mesmo. Acesse o site www.padrereginaldomanzotti.org.br ou ligue 3315-0033, menu 1. Conheça o mais novo trabalho musical do Padre Reginaldo Manzotti. Acaba de ser lançado CD e DVD Paz e Luz, gravado dentro de um dos principais monumentos religiosos do Rio de Janeiro, a Igreja de Nossa Senhora da Candelária. O novo CD e DVD do Padre Reginaldo Manzotti contou com as participações muito especiais de artistas como Thiaguinho, Fernando e Sorocaba, Taeme, Thiago, a cantora Joana e as integrantes do grupo musical católico Cantores de Deus, Andréa Zanardi e Carla Fioravante. Ouve a nossa prece. Adquira o CD e o DVD Paz e Luz separadamente ou aproveite o preço promocional do kit contendo os dois. Ligue agora, 41-3221-6050 ou acesse www.padrereginaldomanzotti.org/loja. Nos caminhos de Jesus. Filhos e filhas da hora da misericórdia. Noite azul. Música bonita. Sem igual. E nos faz lembrar o quê? O tempo é de paz. Você sabe, o tempo é de dizer: Senhor, se magoei, quero retratar-me. Nosso lar. Se fui causa de discórdia, quero reparar os erros. Eu estou com o site aberto. Olha aqui, ó, padre, lá de Uberaba, uma filha de Deus. Gostaria de deixar o meu testemunho, que através da novena de Santa Teresinha do Menino Jesus, consegui obter uma graça que tanto eu e meu esposo necessitávamos. A graça foi que precisávamos tanto de paz. Paz e reconstrução do casamento. E veio. Seu programa é maravilhoso, porque nós estávamos perdidos. Em Deus, retomamos o matrimônio. Lindo, não é? Estávamos perdidos. Em Deus, renovamos o matrimônio. Deus seja louvado, filha. Lá de Uberaba, Minas Gerais. Você acredita no poder do Senhor? Escute um testemunho para edificar a fé. Escute. Meu nome é Rosângela, eu sou do Rio de Janeiro, de Belfor Roxo. Te ouço pela Rádio Catedral 106.7. Eu vim aqui para deixar dois testemunhos. O primeiro é que pela primeira vez, quando eu te ouvi no rádio, eu estava levando meu filho para o alergista e ligamos o rádio por acaso. Eu falei, nossa, que programa bonito, falei para o meu esposo. E era a novena de São Brás. E você disse assim: filho, filha, põe a mão na garganta, nos males da bronquite, da asma. E meu filho tinha asma. E nesse instante ele colocou as mãos no pescoço. Padre, desse dia em diante, meu filho nunca mais teve crise. E o outro testemunho é que em setembro, no início do mês, eu fiz uma cirurgia odontológica. E tive dois episódios, fiz duas hemorragias. Na segunda hemorragia, eu já estava desesperada e já ia para o médico. Aí falei, filho, faz uma oração para a mamãe. E você havia ensinado que era para rezar o Salmo 6. Ele fez a oração do Salmo 6. Eu bebi a água e o sangramento estancou. No outro dia, quando eu fui na dentista, ela disse assim, não sei por onde você sangrou, porque está completamente sarado. E só tinha tido 3 dias que eu tinha feito o ponto. Agora o Nicolas vai falar. Eu agradeço por Jesus, obrigado Jesus, obrigado Tobias e obrigado Padre Reginaldo. O evangelizar é preciso. Valeu, colega! Um grande abraço para você também.